conversas da abaladiça, num café, taberna ou bar perto de si. Ninguém sabe como começam e muito menos como irão terminar. Uma destravada emissão a cargo de Jerónimo Mateus, Rui Pelejão, Miguel Newton e quem mais aparecer para nos fazer companhia na abaladiça. 21º episódio. Com jovialidade, deixei as rugas entrar e tomar conta de pedaço. Na sexta-feira, dia 17, estávamos no nosso pois habitual, o Espanhol Bar, para decidir quem, no dia seguinte, sábado 18, nos iria representar na sessão solene do aniversário da Rádio Cova da Beira. Em malfadada hora se teve a ideia que, a quem o Rafa Espanhol servisse o tinto mais mal aviado, calharia o galhardete de nos representar nos folguedos da RCB. Calhou-me a mim, nunca tive sorte, nem no jogo, nem no amor. Mas tenho a reclamar que houve batota porque o Jerónimo abanou o pé da mesa e metade do tinto foi com o galheiro. Não se faz, Jerónimo, mas a minha vingança será um prato de croquetes servido frio. Na realidade, a nossa principal intenção era de conseguir abordar o Miguel Malaca para nos contar uma das suas maravilhosas piadas secas. E missão cumprida. Miguel Malaca, o que é que tens para a conversa da Abaladiça que eu estou sempre dizer? O que tu queres? O que tu queres ser? Epá, daquelas boas. Para já, bom dia, boa tarde ou boa noite, pá. Um abraço e parabéns pelo vosso trabalho e a contenção de sucesso. Agora, o que é que eu vou contar? A contar-se uma rapidinha. Havia uma vez um cão, tinha três patas, foi urinar, caiu. Esta é da seca. Das boas. Discos perdidos. Perdidos porque algum sacana os roubou, porque os emprestamos e tiveram a gentileza de nunca os devolver, ou são os que ficaram guardados numa gaveta da nossa memória e coração. E anseiam agora para vir às ondas hertzianas apanhar um bocado de ar. Discos perdidos! E nada melhor para começar do que parabentear a Rádio Cova da Beira por estes viçosos 36 anos de existência. Reparem que eu usei a palavra parabentear. O Jerónimo vai ficar orgulhoso deste seu amigo. Mas adiante, a Rádio Cova da Beira começou como pirata, como nós, ou seja, mas nós toda a vida continuaremos uns piratas, e todos os discos perdidos de hoje giram em volta da rádio e são dedicados a todos os nossos amigos e camaradas da Rádio Cova da Beira, da Beira para o Mundo. E nada melhor para começar do que um tema que felizmente se revelou pura ficção científica. Estou a falar do Video Kill the Radio Star dos Buggles. Certo é que nem o vídeo nem a internet mataram a rádio. A rádio está cá e nós estamos na rádio e estamos aqui para vos atormentar. E é chegado o momento para seguirmos um pouco estas sessões solenes do 36º aniversário da Rádio Cova da Beira. Ontem fomos para as abaladiças, que duraram até às 2 da manhã, e estamos aqui frescos, que nem mal faço. Coragem, vamos lá. O tempo e os acontecimentos puseram-nos à prova enquanto cidadão e enquanto instituição. E se hoje aqui estamos a celebrar 36 anos de emissão regular, sem interrupções, estimadas e estimados amigos e cooperantes, bastaram alguns meses e a pandemia da Covid-19 provocou, para além de uma crise na saúde, uma crise económica e financeira. Perderam-se vidas, perderam-se postos de trabalho, as dificuldades surgiram e a rádio não poderia ser naturalmente uma exceção. Sem grande surpresa, alguns dos objetivos que a direção tinha definido foram fortemente prejudicados. Mas nunca perdeu o rumo e sempre acreditou que chegariam melhores dias, melhores ventos, ventos de esperança. Os obstáculos surgiram e tornaram-se enormes. Mas com acreditar e o trabalho responsável, foi possível garantir todos os postos de trabalho dos que dia a dia colocam no ar a emissão da Rádio Cova da Beira, e este é um aspecto que merece e deve ser enaltecido. Discos perdidos. Parece-nos muito bem, Rádio Cova da Beira, começar com uma nota de esperança, uma nota positiva. No fundo, a rádio é assim. Às vezes estamos a apanhar uma má emissão e dizemos que má onda, isto está mesmo mal, mas há que sintonizar e perceber se nos estão a ouvir. Estão-nos a ouvir? Are you receiving? Are you receiving? E acabamos de escutar os Killing Joke com Are You Receiving? E vamos prosseguir com as comemorações do 36º aniversário da Rádio Cova da Beira. A RCB continua a fazer parte de um movimento de rádios livres numa era de liberdade de expressão baseada na palavra direta e de livre acesso. Assim queremos continuar. Ainda assim, almejamos mais e melhor. Mas tal aspiração somente será possível com muito e redobrado empenho. Estimadas e estimados cooperantes, reconhecemos que o tempo presente ainda é um tempo de incertezas e de dificuldades, mas é a nossa convicção que os novos órgãos sociais que agora foram empossados, e em particular a sua direção, saberá ultrapassar os obstáculos que surgirão e levará a nossa cooperativa a bom porto. E porque é para nós pacífico aceitar que o futuro só pode construir-se de forma sólida, se ancorado no passado, firmamos de forma livre e sem medida a grande estima por todos quantos souberam, ao longo dos anos, manter os valores que nortearam esta cooperativa. Assim, homenagear os que sonharam e criaram a nossa rádio é o rumo certo a percorrer. E vamos começar já. Discos perdidos. Happy. using our own ammunition. This is Radio Class. Can we get that world to listen? This is Radio Class on pirate satellites. Opting in your living room, cashing in the Bill of Rights. This is Radio Class on pirate satellites. This is Radio Class. Everybody hold on tight. Parabéns, Rádio Cova da Beira, aqui do Trio da Boladiça. 36 anos é uma bonita idade, já é a idade de sair da casa dos pais e fazer-se à estrada e ganhar um rumo na vida. Como nossa prenda de aniversário, fica aqui prometido que vamos deixar de usar a palavra começada por B, que tantos transtornos tem causado nas emissões das conversas da Boladiça. Aliás, vamos continuar a usar a palavra começada por B, mas agora vão passá-lo a ouvir de outra maneira. Assim, em vez de ouvir o agora também conhecido como Senhor B a dizer algo deste estilo, vão passar a ouvir assim. Lamentamos, foi uma falha técnica. O que queríamos dizer é que vai passar a ser escutado desta forma. Fica então a promessa de não mais utilizar a palavra B tão cara ao nosso amigo Jerónimo. Mas vamos dizer adeus à palavra B em grande estilo. Adiante, é a festa na Rádio Cova da Beira, prosseguiu com a homenagem a três distintos colaboradores desta estação radiofónica. E a anteceder à homenagem, houve um emocionante momento de um cachopo a tocar trompete. Ora, escutem. Bem, haja o cachorro, porque com a ressaca que estava, foi o que me ajudou a manter-me acordado por mais um quarto de hora. Interessa agora fazer aquilo que a direção da Rádio Cova da Beira e os seus órgãos sociais decidiram por unanimidade, que é iniciar um caminho de homenagem a todos os que ao longo da história, desde a sua fundação, contribuíram para que a Rádio Cova da Beira, nestes 36 anos, fosse o que sempre foi e o que é hoje, uma rádio regional, com sede no Fundão, mas uma rádio regional, de grande, passe a modéstia, a referência nacional, em função do trabalho esforçado, da qualidade e da competência que, ao longo de todos estes anos, por dezenas de pessoas que aqui passaram, quer na direção, quer na sua componente profissional, fizeram desta rádio que ela é hoje. E, portanto, nós, olhando para os nossos três homenageados, que eu saúdo, bem como as vossas famílias que fizeram e que nos deram o prazer de nos acompanhar, de nos acompanhar aqui. Não vamos fazer nada de extraordinário, porque a rádio Cova da Beira é uma rádio da comunidade, não é uma rádio desta ou daquela, é da comunidade, é de todos, mas queremos assinalar de forma simbólica o vosso contributo em diferentes níveis para a consolidação da rádio. E eu, se me permitirem, começaria pelo Presidente do Conselho Fiscal Santo, Sr. Álvaro Roche Vaz, que é nessa qualidade que o vamos simbolicamente aqui homenagear, embora o Sr. Álvaro Roche Vaz, que é do Fundão Sal e da região, podia ser homenageado em dezenas e dezenas, como já foi, mas certamente em dezenas e dezenas de iniciativas, porque quem quiser escrever a história recente do Fundão, nas últimas décadas, em cada momento de uma associação, de uma instituição, desde a instituição ou grupo informal mais humilde até à Câmara Municipal, onde foi vereador, à Junta de Freguesia, onde foi secretário e presidente da Assembleia de Freguesia, mas essencialmente a tudo o que é movimento associativo. E a nossa rádio tem uma estação emissora, mas é uma cooperativa. E a cooperativa é uma parte fundamental do movimento associativo e, como parte fundamental desse movimento associativo, tem essa referência das pessoas que generosamente lhe dão corpo, lhe dão força, dando o melhor de si a troco de nada do ponto de vista financeiro. Isto, nos tempos que correm, acho que é uma honra podermos falar de pessoas e com pessoas que ainda têm este espírito comunitário de ajudar e de querer fazer andar os territórios para a frente a partir do voluntariado numa cooperativa. Fazei a gentileza de botar na vossa agenda que no dia 1 de outubro todos os caminhos vão dar à Fatela. Dia 1 de outubro, Fatela Sónica, a melhor festivala do universo. Discos perdidos. He loved the beat. E escutamos os britânicos The Selector com On My Radio. Vamos adiante na nossa jornada comemorativa do aniversário da Rádio Cova da Beira. E vou citar uma frase de Mário Gonçalves, que se aplica na perfeição a este momento. A gratidão é uma virtude tão nobre que tem o condão de simultaneamente fazer feliz o criador e o devedor. Mas nesta situação não sinto que eu seja credor de nada, nem considero que a RCB seja colocada na posição de devedora. Fiz filo pela minha terra, o Fundão, mas também por Carolice, e permitam que lhes roube só mais uns momentos a propósito da Carolice. Lembrando a apresentação do meu livro sobre a Fundatura, teve como apresentadores daquele momento os meus filhos Vera e David. E foi o David que na altura deixou escrito no seu bom. E vou citar o que deixou escrito a meu respeito. Imagino que lhe tenha servido muito bem transpor para texto a memória de 25 anos de Carolice. Aprecio isso e imagino que tenha sorrido muitas vezes sozinho enquanto passava a revista à cabeça e se reencontrava com as peripécias e com aqueles amores que não resistem ao tempo. Penso entender bem este gozo em torno da Carolice. Pudera, na verdade, é isso que eu sou, um Carol. Não for ao gosto pela coisa e jamais trabalharia no que trabalho. Estou satisfeito por ir lá acima ao Fundão. Aquele canto é meu. Sinto como tal. Aqui em baixo, em Lisboa, vivo por empréstimo, citei. E é isso que eu também sinto. Este cantinho é tudo para mim. E dele faço parte da RCB. Muito obrigado. Foram as emocionadas e inspiradoras palavras de Álvaro Roxo Vaz, o primeiro homenageado neste aniversário. E a ele dedicamos o nosso próximo disco perdido. Discos perdidos. Os Wall of Voodoo com Mexican Radio. in Tijuana, eating barbecued iguana. I take requests on the telephone. I'm on a wavelength far from home. I feel a hot wind on my shoulder. I dial it in from south of the border. I hear the talking of the DJ. Can't understand just what does he say. Órgãos de comunicação social, foi da Rádio Clube da Covilhã, da Rádio Caria, do Jornal 24 Horas, da Rádio Comercial, do Jornal de Notícias, Notícias da Covilhã. Na altura, ainda hoje, os jornalistas também eram animadores. E o Farias tinha, na altura que nós éramos colegas de liceu, tinha já o bichinho da rádio, dos meios de comunicação social, e tinha, entre outras coisas, um programa na Rádio Clube da Covilhã que se chamava Sons da Frente. Era um programa de música portuguesa mais alternativa, ou seja, passava-se música portuguesa não comercial, alternativa. Tinha nesse programa, às vezes, um assistente fraquinho, que era eu, era assistente do Faria, ajudava-lhe a escolher os discos e a passar as músicas. E é, não deixa de ser curioso que ao fim de tantos anos estejamos aqui neste paralelismo da vida, que a vida nos dá. E sinceramente, para te agradecer os 6 anos e qualquer coisa, não sei precisar dos meses, mas 6 anos e qualquer coisa, em que foste jornalista aqui da Rádio Copa da Beira. Hoje te homenageamos por esse percurso aqui na Rádio Cova da Beira e só temos a dizer bem-ajas. E se puderes aqui chegar para te dar um abraço, agradeço-me. Discos perdidos. Myself these days in total sensuality. Radio and stereo, yes, all the same to me. Once it is clear, say we all know why we're here. The airwaves don't lie. I listen to the radio. It's better than the stereo. We listen to the radio. Radio, de 1982, um tema dos The Members, que dedicamos a Nunes Faria, coordenador do Centro Emissor Regional de Castelo Branco da RTP, que deu os seus primeiros passos na Rádio Cova da Beira. Em 1986, no tempo das rádios piratas, em que as coisas começavam a fervilhar, há um conjunto de entusiastas do fundão, e eu diria mais, generosos, porque sendo, julgo eu, não estou a cometer nenhuma, a fazer nenhuma asneira, eram todos do fundão, mas eram generosos porque não designaram a rádio do fundão, chamaram a Rádio Cova da Beira, exatamente pela visão e pelo sentido de abraçar o território. Mas naquele tempo, no tempo em que era preciso comprar equipamento, era preciso formalizar as escrituras, era preciso um espaço para a rádio se instalar, e não havendo dinheiro, não havendo, ou seja, partindo-se do zero, tinha que haver os mesmos do costume, aqueles que estão sempre nas suas dinâmicas empresariais, na sua capacidade de fazer, e ainda assim têm tempo e generosidade para contribuírem para a comunidade. Mas entre as competências de muitos e o trabalho de muitos, houve aqui um aspecto essencial, que foi a primeira instalação da rádio, para quem não sabe, acho que também já sabe, foi cedida pelo Sr. Horácio Lobato, e naturalmente o Sr. Horácio Lobato não o podia fazer sem a concordância da esposa, que infelizmente já cá não está, mas está aqui hoje, certamente presente connosco, porque, na verdade, eu não estava cá nesse tempo, mas o que me transmitiram é que aquele núcleo inicial de fundadores, as esposas tinham ali um papel importante, de, para além de autorizar, obviamente, porque estamos a falar de património, um papel de entusiasmar quando as coisas esmoreciam, quando alguma coisa falhava, quando o equipamento não vinha, quando a emissão não podia tão bem, era preciso esse trabalho. E, portanto, o Sr. Horácio Lobato, estou muito grato, estamos todos muito gratos a esse gesto, sem o qual a rádio não podia, obviamente, iniciar o seu caminho, depois teve outros, mas sem esse momento inicial, certamente não podíamos ter chegado até aqui. Então, é uma... Discos perdidos. Para o Sr. Horácio Lobato, que deu a primeira casa à Rádio Cova da Beira, deixamos esta sentida homenagem, e nada melhor que os Ramones. Do you remember Rock and Roll Radio? Hey ho, let's go! The All-American Half Pound, Pure Beef Patties, Lettuce, Tomato. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. Let's go! Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. E durante esta sessão comemorativa do 36º aniversário da Rádio Cova da Beira, houve tempo a grandiosos e eloquentes discursos que me fizeram cair numa apneia profunda e comecei a roncar, correndo o risco de ser expulso. Mas vamos ficar apenas com um último registro. O nosso grande presidente do município, Paulo Fernandes, que teve também a sua passagem pela Rádio Cova da Beira e que, ao que tudo indica, foi um precursor do nosso formato Conversas da Baladiça, pelo menos na inconveniência e na ousadia de rumar contra a moral e os bons costumes. Bem-haja, Paulinho, abrir as portas a este trio de infames radialistas. Olhando aqui para a audiência, também tenho a sensação de quase todos, de uma forma geral, já estivemos na grelha da RCB. Já todos tivemos a oportunidade, ou quase todos, de em algum momento das nossas vidas poder dar o nosso contributo, obviamente. Alguns um pouco mais arriscados do que outros, no meu caso bastante arriscado, porque era um programa de inspiração religiosa, chamava-se Água Benta. E então, obviamente, por essa via, obviamente, programas em que se jogava com o sagrado e o profano, geralmente eram sempre um pouco mais poéticos. Mas risco à parte, e algum corremos, também significa que sentíamos e sentimos que a rádio, a Cova da Beira, é uma rádio de liberdade. Eu era um miúdo, não particularmente muito integrado sequer na comunidade fundanense, que é um valor imenso que tem a nossa, o fundão, que é essa capacidade de incluir de forma rapidamente, sobretudo quem vem de fora. Rapidamente nos tornamos todos fundanenses. Eu, de facto, sendo um miúdo, talvez tinha uns 21, 22 anos, não lembro muito bem, ali, de repente, as pessoas que conhecíamos aonde, no ponto mais social da altura do fundão, que era o English Bar, onde nos encontrávamos, basicamente era o nosso ponto de encontro de tantas gerações, e de repente dizia, olha, vamos fazer um programa de rádio. E um programa de rádio que basicamente vamos partir ao lado. Vamos dizer mal das coisas, assim, estava muito na moda as noites da má língua e coisas parecidas. E vamos dizer mal, vamos estar ali, dizemos disparados e tal. Mas isso tem assim, quer dizer, nós podemos. Sim. De repente estava com mais duas pessoas. Era assim essa possibilidade de passarmos música, criarmos programas de música ou programas mais diversificados e podemos contribuir de forma colaborativa, como hoje se diz, para aquilo que é a construção desta rádio. Grande a Paulinho, é assim mesmo. Bem-haja ao nosso presidente e à Rádio Cova da Beira por também ter a abertura de espírito de acolher este programa, as Conversas da Baladiça. A eles e ao presidente Paulo Fernandes dedicamos este último tema. Headlines com Punk Rock Radio. Punk rock radio. Radio. Punk Rock Radio. E esta vai por despedida esta vai. Sol quando nasce é para todos. Não na rádio, reparei. Conversas da Abaladiça. Num café, taberna ou bar perto de si.